Para Davi, sobre todas as demais coisas, Deus é uma gloriosa realidade. Em suma, Davi é um homem que está profundamente consciente de sua própria debilidade, erro e pecado, mas que conhece a Deus e confia nele de todo o seu coração. Marcão, autor. Os acontecimentos registrados no livro de Samuel foram acrescentados provavelmente ao livro de Samuel, Ikron 29:29, por Natan Algade. No original hebraico, e 2 Samuel formavam um livro. Foram divididos pelos tradutores da Septuaginta mais Omi, e essa é MUEL 73. Nos em 285 a.C., quando traduziram o Velho Testamento para a língua grega. Esfera de ação. Desde a morte de Saul até a compra do local do templo, abrangendo um período de 37 anos. Conteúdo. E a elevação de Davi, 1:10. 2. A queda de Davi, 11:20. 3. Os últimos anos de Davi, 21:24. E a elevação de Davi, 1. A morte de Saul, capítulo 1. 2. Davi chega a ser rei sobre todo Israel, caps 2:5. 3. A arca trazida a Jerusalém, capitão 6. 4. O pacto de Davi, capitão 7. 5. As conquistas de Davi, caps 8:10. Acreditam alguns eruditos que a história do Amalequita, 2 Samuel 1:4:10, fosse invenção sua. Seu objetivo em vir a Davi com as novas da morte de Saul foi achar favor perante seus olhos. Imaginou que o rei se sentiria alegre com a notícia da morte de seu inimigo. Davi, vendo o mau motivo do jovem, castigou justamente. Ao fazê-lo dessa maneira, Davi agiu conforme o princípio que tinha seguido em todos os seus tratos com Saul: reverência pelo ungido do Senhor. Desejava evitar toda a aparência de seu cúmplice da morte de Saul. Qual foi a primeira tribo a reconhecer Davi como rei? 2:1-4. Como Davi demonstrou de novo sua bondade a Saul? 2:5-7. Quem instigou a guerra entre Judá e as 11 tribos? 2:8-11. Qual foi o resultado da guerra? 3:1. Quem fez aliança com Davi neste tempo? 3:2.12-26. O que se revela do caráter de Joabe em capitão? Ponto de interrogação. Qual foi a atitude de Davi ante o assassinato de Abner por Joabe? Notem a continuação de fidelidade de Davi para com Saul e sua casa, capitão 4. Onde quando Davi, 7:4, através da Bíblia livro por livro, foi nomeado rei de todo Israel, capitão 5. Que cidade chegou a ser a capital do reino nesse tempo? 5:6-9. Quem nesse tempo edificou a Davi uma casa? 5:11. Qual salmo compôs Davi nessa ocasião? Salmo 30. O trazer a arca foi um ato louvável por parte de Davi, mas a maneira de trazê-la era uma violação da lei de Deus. A arca, em vez de ser conduzida num carro, devia ter sido levada pelos sacerdotes. 1:4:14, 15, 7:9. Aonde foi levada a arca depois disto? 6:10, 11. Que trouxe sua presença a essa família? A conduta de Davi ante a arca foi muito digna. Quem o levou a mal? Como censurou ela a Davi? V. 20. Com quais palavras justificou Davi sua conduta? V.21. Qual foi o resultado da crítica de Mical a Davi? V. 23. O que Davi propôs fazer? 7:1-3. Quem o animou nisto? Foi, porém, a vontade de Deus que Davi edificasse um templo. Ikron 22:8. O capítulo 7:8-17 relata que Deus fez um pacto com Davi, em que prometeu a ele e aos seus descendentes o trono e o reino para sempre. Citamos o doutor Schofield: este pacto, sobre o qual o glorioso reino de Cristo da semente de Davi segundo a carne será fundado, assegura 1. Uma casa a Davi, a saber, posteridade, família. 2. Um trono, a saber, autoridade real. 3. Um reino, a saber, uma esfera de governo. 4. Perpétuo com assento gravitualmente, para sempre. 5. Este pacto quádruplo tem só uma condição: a desobediência na família de Davi será punida com castigo, mas não com a anulação do pacto. 2 Samuel 7:15. Salmo 89:20-37. Isaías 53:3. O castigo se impôs, primeiro na divisão do reino sob Reoboão, e finalmente nos cativeiros. 2 Reis 25:17. Desde aquele tempo só um rei da família davídica foi coroado, e ele o foi com espinhos. Mas o pacto davídico confirmado a Davi pelo juramento de Jeová e renovado a Maria pelo anjo Gabriel é imutável. E essa é MUEL 75. Vel, Salmo 89:30-37. E o Senhor Deus dará todavia aquele coroado de espinhos o trono de seu pai Davi. Lucas 1:2 a 31-33. Atos 2:29-32. Notem a bela oração de graças que Davi pronunciou após a celebração deste pacto. 7:18-29. Como Davi estabeleceu completamente o seu reino. Capitão 8. Faça uma lista das nações que ele subjugou. Como Davi demonstra a sua bondade à família de Saul. Capitão 9. 2. A queda de Davi 1. O grande pecado de Davi. 11. 12. 2. A rebelião de Absalão. 13:20. Leia o Salmo 51. As palavras de Natan. Que Davi tivesse dado ocasião aos inimigos de Jeová de o blasfemarem. 12:14. Tem-se cumprido nos sarcasmos dos incrédulos que zombam de Davi por ter sido chamado um homem segundo o coração de Deus. Que Davi fosse um homem segundo o coração de Deus não quer dizer que não tivesse defeitos, mas sim significava que era um homem em cujo coração havia um desejo sincero de fazer a vontade de Deus e buscar sua justiça. Em contraste com Saul, que sempre buscava o seu próprio caminho. Davi cometeu um pecado dos mais vis, porém, com verdadeiro sentimento de justiça de Jeová e de sua própria culpa, ele se arrependeu em saco e cinza. Há muitas lições importantes que podemos aprender do pecado de Davi. 1. Por mais forte e espiritual que seja um homem, se desviar os seus olhos de Deus, estará sujeito a cair. 2. O relato, em termos claros, do pecado do maior herói de Israel, sem procurar desculpá-lo, é uma prova forte da origem divina da Bíblia. O mais natural teria sido colocar um véu S.O. com acento grave sobre este acontecimento desagradável. Capitão 12:12. A graça de Deus pode perdoar o mais vil pecado se houver verdadeiro arrependimento. 12:13. 4. Tudo que o homem semeia isto também se fará. A criança nascida da união pecaminosa de Davi morreu. Seus dois filhos seguiram-lhe no adultério e um cometeu crime de assassinato. 5. Deus não tolerará o pecado, nem por um morriento, mesmo de seus filhos mais amados. Não muito tempo após esse acontecimento, Davi continuou ceifando o que havia semeado. Seu filho Amon praticou um ato de imoralidade que levou Absalão a assassiná-lo. Capitão 13. Davi amava seu filho, mas o timor da opinião pública o fez vacilar em chamá-lo do desterro a que fora sentenciado. Joabe, sabendo da luta que havia no coração do rei, entre o afeto e o dever, recorreu ao estratagema descrito no capítulo 14. A mulher sábia, usando de uma conversa hábil, obteve uma promessa do rei, de que seu filho, que supostamente tinha assassinado seu irmão, seria perdoado. Ela logo insinuou que se perdoasse Absalão não estaria fazendo mais do que tinha feito por ela e não podia haver acusação de parcialidade contra ele. O estratagema foi bem sucedido. Porém, os acontecimentos subsequentes provaram que Davi era imprudente em perdoar Absalão porque mais tarde esse filho se revoltou contra ele. A decisão imediata tomada por Davi em sair de Jerusalém e colocar o Jordão entre si e os rebeldes foi o ato de um hábil soldado. Em conexão com a fuga de Davi, deve ser lido o Salmo 3. Notem a paciência e humildade de Davi em face do insulto de Simei. Ele vê a mão de Deus em tudo. 16:5-12. Aitofel aconselha Absalão a cometer um ato que tiraria qualquer esperança de reconciliação com seu pai. 76. Através da Bíblia, livro por livro. 2 Samuel 77. E que obrigaria todos em Israel a manifestar o seu parecer. 16:2.21-23. Esse ato foi um cumprimento de 2 Samuel 12:12. Aitofel logo aconselhou Absalão formar uma pequena força e capturar seu pai antes que ele pudesse organizar um grande exército. Uzai venceu esse conselho, sugerindo que Absalão fizesse uma mobilização geral de todo o seu exército. Isso daria tempo a Davi a passar o Jordão e reunir um grande exército. Aitofel, prevendo a vitória de Davi e a sua própria desgraça, suicidou-se. A repreensão insolente de Joabe para com Davi demonstra que não o amava. 19:17. No seu coração era um rebelde. O fato de ter assassinado Absalão tinha feito com que Davi se pusesse completamente contra ele. 19:13. Cumpe. E Reis 2:5. Este capítulo, 19, mostra, qual espelho, alguns tristes fatos. Davi parece ter esquecido o uso e o significado da oração. No desenvolvimento incessante deste capítulo não se menciona nenhuma vez a frase: Davi consultou ao Senhor. O resultado foi que o seu afeto egoísta e excessivo para com seu filho rebelde apagou o afeto que devia ter demonstrado aos seus valentes e fiéis soldados. Perdoou Simei, jurando-lhe por Jeová, um juramento que não devia ter feito. E Reis 2:8-9, quando devia tê-lo julgado, condenou Mefibosete quando devia ter-lhe feito justiça, recompensou Zibia quando devia tê-lo castigado, e se apressou a ir a Jerusalém sem dar tempo aos chefes e soldados das tribos do norte de o ajudarem na restauração. Dessa maneira ocasionou o derramamento de sangue e a miséria que se seguiu no capítulo seguinte. Qual tribo deveria ter sido a primeira a dar as boas-vindas a Davi, quando de regresso? 19:11. Porque, v. 12, chegará o tempo em que Israel e Judá darão boas-vindas ao filho de Davi. Zaque. 12:10. Mate. 23:39. 7:8. Através da Bíblia, livro por livro. Quem conduziu Davi de regresso à cidade? 19:40. Em que resultou a preferência por Davi da tribo de Judá? 19:41-21. 2. De que foi princípio esta divisão entre o Judá e Israel? E Reis 12:2.16-24. Qual crime acrescentou Joabe à sua vida nesta ocasião? Capitão 20. 3. Os últimos anos de Davi. 1. Os 3 anos de fome. Capitão 21. 2. O cântico de Davi. Capitão 22. 3. As últimas palavras de Davi. Capitão 23. 4. O pecado de Davi por contar o povo. Capitão 24. Qual foi a causa da fome mencionada no capítulo 21? Cumpe. Josué capítulo 9. Que pena pagou a família de Saul pela violação deste juramento? O capítulo 22 foi chamado por Spurgeon um retrospecto de gratidão. No fim de sua vida, Davi revê o passado, as vicissitudes e provas de sua vida e reconhece com gratidão a graça e a fidelidade de Jeová. Os primeiros 7 versículos do capítulo 23 registram as últimas palavras de Davi. Nesta conexão se deve ler o Salmo 72, cujo último versículo parece indicar que fosse a última oração de Davi. Quais as 3 coisas mencionadas referentes a Davi no versículo 1? O que declarou Davi acerca de si no versículo 2? Quem foi testemunha disso? Mate. 22:43. Na opinião de Davi, como se descreve um governador ideal, escolhido por Deus? Vers. 3, 4. Sentia Davi que ele e sua casa tinham alcançado este ideal? V. 5. Apesar de ter encontrado muitas dificuldades e fracassos, que fato o consola? V. 5. Que disse a respeito de seus inimigos? Vers. 6. 7. O resto do capítulo dá uma relação dos valentes de Davi e das suas façanhas. Os versículos 16 e 17 nos dão uma ideia da devoção destes homens para com Davi e do apreço de Davi ao valor deles. E essa é 1079. O capítulo 24 relata o pecado de Davi em contar o povo. Uma comparação com Ecrom. 21:16 demonstra que foi Satanás o instigador disso. Deus, embora ele não tente a ninguém. Tiago 1:13. Frequentemente é descrito na escritura como se ele fizesse aquilo que realmente ele apenas permitiu que se fizesse por outrem.